Tempo segue em frente, corpo e mente. Olá, começa agora no Trem do Tempo, leituras e livros. Eu sou Antônio Mioto e hoje conversamos com Robertson Miguel, pai, esposo, ciclista, empreendedor e desenvolvedor de web. Vamos ouvi-lo? Olá, meu nome é Robertson Miguel, sou morador aqui de Jardim Peri, eu tenho 41 anos, eu nasci e me criei aqui na região da Zona Norte de São Paulo. Me casei muito jovem, com 19 anos, minha esposa bem mais nova ainda, com 17. Depois de quase 10 anos, nós tivemos a nossa primeira filha, a Ana Clara, que hoje tem 13. E depois de mais 10 anos exatos, nós tivemos a nossa segunda filha, que é a Ana Carolina. Então, na questão de leitura, não é vergonha nenhuma dizer que a minha criação foi uma criação bastante distante da leitura. Então, eu fui uma criação voltada mais para contar história. A minha avó, o meu avô e o meu pai eram excelentes contadores de histórias. Então, eles contavam histórias da vida deles para mim, de coisas que eles viram, mas contavam de uma maneira muito bacana de você ouvir. A minha avó era evangélica, e o evangélico, assim, pelo menos na minha avó em casa, chega no final do dia do domingo, ela fazia alguma coisa, e a gente sentava em volta dela, minha avó com aqueles cabelos compridos, e a conversa do cafuné, a gente ficava arrumando o cabelo da minha avó, que não tinha mais idade para puxar o cabelo, os braços doíam, a gente ficava arrumando o cabelo da minha avó enquanto ela contava histórias para a gente. Minha avó dormia contando história para a gente, puxando o cabelo dela. Então, a minha criação não é tanto da leitura, mas mais de ouvir as histórias, aprender a contar histórias. Eu gosto de contar muitas histórias das coisas que eu vivenciei, das coisas que eu vejo as pessoas vivenciar, e conto isso para minhas filhas. Eu conto de maneira... As histórias nem sempre são histórias muito felizes, mas eu conto de maneira que tenta, de alguma forma, dar algum ensinamento para elas. A leitura já veio da convivência com alguns amigos, inclusive o Tony, o camarada, o Odir, outra pessoa da comunidade, e tem um cara, o Carlos Crow, que me presenteou também com alguns livros. Pude dar um conto para minha filha do Senhor dos Anéis, que eu vou me arriscar a ler o Senhor dos Anéis inteiro para ela, que são 7 capítulos, 7 coisas. Para mim, eu quero ler junto, mas a minha esposa é diferente. Ela é de muita leitura. E as minhas leituras é diferente da dela. A leitura dela é realmente essa leitura mais leve, mais cativante, e que eu estou começando a descobrir. Tanto é que eu não tinha nem paciência de assistir seriados na televisão, que não é algo muito comum para mim. Então, eu estou criando alguns hábitos novos. Quando eu falo estou criando, eu estou falando de 10 anos para cá. Não é uma coisa que ontem, eu já li algumas coisas depois disso, mas não é algo que eu consiga transmitir assim o tempo inteiro com maior facilidade. Um livro que eu li, sim, principalmente uma filha mais velha, Ana Clara, foi o que o Odir acabou dando para a gente, que é o Mundo de Sofia, que está aqui. Derrubei umas coisas. Esse livro aqui, O Mundo de Sofia. Então, um livro que eu acabei lendo com a minha filha mais velha, eu li muito com ela, ela gosta. Ela não chegou a ler sozinha esse livro, foi O Mundo de Sofia, que foi um presente de um amigo nosso, logo que ela, um pouco depois que a gente se conheceu, ele trouxe aqui no aniversário dela. Então, foi um dos livros que eu gostei muito, acompanhei, li, mas é como eu falei no início, eu não tenho todo o traquejo de ficar transmitindo essas coisas desse tipo de livro que eu leio. Então, quando eu tenho uma história que eu consiga traduzir para a minha realidade ou para a realidade de outros que eu ouvi e acredito ser real, eu consigo transmitir com maior facilidade para elas. Então, aí é a minha leitura. Todos os dias, pelo menos, eu conto algum fato, alguma coisa que ainda elas não sabem, porque como 13 anos de convivência com elas, nossa, eu tenho histórias para contar, todos os dias teria alguma coisa para contar nova que elas não viram ainda. Então, eu costumo fazer isso o tempo inteiro, na hora de dar banho, na hora de ir para o banho, na hora de plantar. Os negócios que a gente plantou aqui em casa, Foi toda hora um ensinamento. Apesar da Elaine já vinha fazendo isso com essas mudas aqui em casa. Então agora a gente só organizou, colocou para o alto, colocou mais. Agora está colocando verduras, essas coisas, né? Coisa que não tinha antes. E mais tempero a gente já tinha aqui em casa, uma série de coisinhas assim. Então agora está entrando alface, tomate, almeirão, umas coisas assim. Mas eu tenho o hábito mesmo de contar a história, não muito de pegar e sentar e ler. A Elaine lê muito com elas, mas eu conto história com muito mais facilidades. É isso. Até o próximo programa. Distribuída.